Olá, meus queridos e eternos namorados. Hoje estamos começando o seu programa romântico. O programa que toca os seus sentimentos de uma forma muito especial. No ar, o Encontro Central. Eu sou Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração. Amaremos juntos em 2 horas de muita música bonita e mensagens apaixonantes, aqui e agora, no Encontro Central. Encontro Central. Quando faz amor, se olha no espelho. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre. Isso é amor, uma doce mentira. Mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Amor é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Alma assim jamais dizer adeus. Não é mais a grande surpresa. Morder de amor. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Meus cabelos. estamos apresentando Encontro Central. Oh, amor, emoções e saudade. Encontro Central. Canções imortais. Encontro Central. Spend my whole life trying.

Feliz era a vida, minha espera acabou.

sorriso, eu divido com você. Todo dia um novo dia pra sonhar. Eu corro pra te acordar e me entregar sem peso e sem. Estamos apresentando Encontro Central. Maravilhosa.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Get back.

Brasil todo sintoniza essa emoção. Encontro Central, o programa que tem conquistado a audiência de todo o Brasil. Estamos chegando ao final de mais uma edição. Obrigado a você pelo carinho da edição desta terça-feira. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão e até amanhã.